Um, dois, três. Pausou e repetiu. Pausou e repetiu. Um, dois, três. Pausou, repetiu. Pausou, repetiu. Pausou, repetiu. Pausou, repetiu. Pausou e repetiu. Pode repetir. Pausou, repetiu.